Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabrício Barros e estou aqui com... Eu. E nós dois estamos aqui rapidamente para começar a falar. Não tem recado, não tem nada. A gente quer falar sobre o Game Arts, pessoa. Ei, Game Arts! Uhul, João lindo! Um evento que você não foi. Eu não fui nesse evento, não tinha como, eu tava trabalhando. Chamou de vagabundo o resto do povo, é beleza. Não, eu tava trabalhando no dia do evento mesmo, não dava pra ir. Eu só me sentindo ofendido, mas continua. Aí não deu, mas é uma pena, eu perdi esse Game Arts. Fui em quase todos os arts do ano passado e esse ano eu perdi. Esse eu tô chateada com isso. Não vi o João. João, queria ter visto você de Sub-Zero, de novo. Nem eu vi. Então, mas eu queria ter visto. Você não viu também, João, onde você estava? Tava agendando um cerveja pra mim. É provável, ficou da hora o cosplay dele. Foi o único também cosplay que eu vi até. Foi a única foto que eu vi do Game Arts desse ano, foi do João. Porque eu não vi mais ninguém postando nada de foto. E normalmente eu tenho o pessoal do Arts, alguns, né? Mentira, eu vi uma foto nem do Potter. Verdade, eu vi uma foto do Peterson Potter, mais nada. Você não viu a nossa galeria de fotos da semana passada? Não, não vi a galeria de fotos da semana passada. Saiu junto com o podcast da semana passada do circo? Eu não vi. Você sabe por que eu não vi? Porque eu estou comendo Supernatural. Comendo literalmente. Eu sento no PC e assisto 10, 15 episódios e saio fora. Sim, eu tô no vício. Mas vamos lá. Vamos. Bora. Bora gravar. E seu jogo preferido de toda a vida, tempo e universo? Olha, eu não sei se é meu jogo favorito, mas um jogo que eu gosto muito, principalmente pela temática, porque eu sou escritora, é o Alan Wake. Porque ele trata uma história muito boa e o personagem principal é o escritor, então eu acho sensacional o jogo. E a trilha sonora também é incrível. Muito bom. Vamos falar agora sobre Cartas ao Vapor, esse é o nome, isso aí então, muito bom. Fala um pouco pra gente sobre o jogo. Então, Cartas ao Vapor é um jogo steampunk, é um card game, e ele é baseado num livro do Enéas Tavares, que é um escritor gaúcho. Então, a gente leu o livro, a gente achou muito interessante, a gente entrou em contato com ele e decidiu fazer um jogo. Então, esse jogo, ele se passa em Porto Alegre dos Amantes, em 1900, no cenário steampunk, então tem autômatos e zeppelins pelo céu e coisas do tipo. E o jogo, ele é baseado em mecânicas clássicas de baralho. Então ele usa o mesh-mesh, pife, buraco, coisas assim. Só que a gente adiciona outros elementos, como ferramentas steampunk, personagens, missões. Então cada vez que você joga uma missão diferente. E a gente também tem cenários. Então o jogo basicamente ele muda cada vez que você joga. Tem uma missão para os heróis, uma missão para os vilões. E aí você formando sequências nesse estilo clássico de baralho, você vai conseguindo ganhar o jogo. Basicamente isso. Tem o... Você falou que baseado num livro, tem alguma coisa de personagem histórico? Como que funciona? Como que está sendo essa transcrição de livro para jogo? Exatamente. A gente está pegando um livro que traz personagens históricos da nossa literatura clássica. Então, ele tem personagens de Machado de Assis, por exemplo, Simão Bacamarte. E quando a gente foi fazer o jogo, a gente conversou com o Enéas e ele falou assim, então, eu quero um jogo que tenha personagens, missões, cenários e coisas assim. Então, a gente pegou tudo que era do universo, ele até passou coisas extras do livro que ele vai lançar. E a gente pensou, tá, a gente tem que fazer algo que junte todos esses elementos, mas fique fácil. Porque o jogo é para um público leitor, geralmente. Então a gente pegou todos esses personagens, tentou dar uma característica para eles e deixar eles jogáveis. Porque apesar de ser um jogo de cartas, onde a gente usa um baralho, a gente tentou dar uma característica para o personagem. Quer mandar um recado também? Quer mandar um recado para papai, mamãe, Xuxa? Vou mandar. Olha, eu queria mandar um recado para todos os leitores e para todos os jogadores, porque eu acho que é muito interessante você unir essas duas coisas. É, a gente está fazendo um trabalho que a gente junta um livro e um jogo, e eu acho interessante essa coisa de unir, né, tipos de mídias diferentes. Queria mandar um recado que vocês tentem e mudem um pouco, tentem olhar outras áreas, e é isso aí. Só eu lembrei de uma coisa. Você tá escrevendo alguma coisa, tem algum projeto futuro, alguma coisa assim? Olha, por enquanto eu não tô escrevendo muito porque eu não tenho tempo, eu tô trabalhando bastante no jogo. E eu também tô tentando fazer jogos digitais, né? Então a gente tá com vários projetinhos caminhando. O Cartas ao Vapor é o que tá dando mais certo agora, mas eu pela minha empresa, Potato Cat, a gente tá tentando desenvolver mais jogos e quem sabe livros também. Então, muito obrigado. Obrigado pela sua presença e valeu. Eu que agradeço, muito obrigado. A ideia é a seguinte, pessoas. Tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol. Parei. O pessoal me pede foco, pois ela fica lá. Tá bom, tudo bem. Eu tenho tempo em correr, sei o quê. Nossa, o senhor tá atrasado. Meu Deus do céu. Parece o coelhinho da Alice. Tá atrasado. Mas parei. Falando em coelhinhos, Utopia, assistam, é muito bom. Isso aí, tia, fechou. Acontece. Dia 13 de março. É porque a gente tá fazendo um podcast, tá saindo agora na metade da outra semana. Porque não deu tempo de fazer antes, não deu tempo de poder produzir o podcast, e poder fazer o conteúdo certinho. As fotos do Game Art saíram na sexta-feira passada e tá no álbum. O link vai estar lá. O link também estava no post anterior a esse. Então fiquem tranquilos que fotos tem. São poucas fotos, porque eu fui sozinho. Dos catadores só fui eu no evento. E eu só tô aqui meio pra falar pra vocês o que aconteceu, o que tinha de bom, o que não tinha de bom. E eu posso começar com o local. Isso, eu também quero falar do local. Eu posso não ter ido, mas eu tenho coisas a ponderar sobre os locais, do não só do Game Arts, como do Arts Evento. Que eu já estava discutindo isso com você até mesmo antes da gente chegar aqui. Tá, começa o seguinte. O Clube Campestre, não sei das quantas, não sei se é Recreativo Campestre, Sorocaba, ele fica, tipo, em Mordor. Certeza. É Mordor, só que alguém reformou e ficou mais bonito. Porque dá pra ver do lugar toda a cidade de Sorocaba. De cima. E eu, essa pessoa linda, eu fui a pé da rodoviária de Sorocaba até lá, pelo caminho mais tortuoso e maior de grande do mal. Eu demorei uma hora pra chegar. Tudo bem que eu fui mais rápido do que o Google Maps, que falou que era uma hora e meia. A gente tem que compreender isso. E cheguei na hora da entrada mesmo. Cheguei no horário normal, tudo bem. Posso fazer uma pergunta? Que horas você teve que sair daqui pra ir pro evento? Porque isso a gente não conversou. Eu peguei o ônibus das 9 horas... na frente do supermercado aqui de Tu, pra chegar umas 10h30, chegar umas 11h30 e o portão tava fechado ainda, que foi abrir lá por quase meio dia. Tudo bem, foi uma quest. Foi um tal de perguntar pro fulano, pergunta pra um taxista. Não achava um taxista pra perguntar. E fui indo. Conheci a avenida, conheci sex shop, conheci loja de videogame, conheci loja de anime. Tudo em Sorocaba. Tá tudo escondido em Sorocaba. Numa avenida só. E foi. A avenida ficou com outro nome. Eu vi igreja evangélica. E foi. Eu vi gente fazendo malabar na rua. Eu vi gente quase pelada. Eu vi tudo isso. Eu vi tudo isso em uma hora de caminhada. Falaram, pô, mas por que você não pegou um táxi? Por que você não pegou um ônibus? Porque eu fui trouxa. Se eu for pensar certinho, porque eu fui trouxa. Mas foi bom por essa ideia de conhecer a cidade. E eu não cansei também. Primeiro eu tenho o costume de fazer caminhada, então não cansei. Só que pra distância que eu tava vendo ali, é muita coisa. Pra quem não conhece a cidade, ou pra quem não tem muita manha da cidade, meu, você não consegue chegar direito ali. Então, eu vou... com você falando isso, eu vou acrescer isso. Eu tava discutindo com o Fabrício quando a gente tava vindo, que pra nós, que não somos de Sorocaba, o Arts Evento acaba que não é tão viável. Porque a gente, vamos dizer, é de Tu, e Tu o salto que seja, que curte esse tipo de evento e consome esse tipo de evento. Pra gente ir, se a gente não tem um carro, acaba que se torna inviável indo por conta. Porque eles sempre estão afastando cada vez mais e dificultando cada vez mais o acesso. Eles focam em caravanas no evento, vai caravanas. Só que vamos ser honestos, aqui de Tu tem umas 5, 6 pessoas que vai fazer caravana pra isso, 5, 6 pessoas. E Tu salto, mesmo que faça, umas 10 pessoas, acaba tendo que alugar um micro ônibus. Acaba que não é rentável fazer uma caravana de Tu pra Sorocaba, que a gente leva 40 minutos indo de carro. E nem sempre tem todo mundo tem carro disponível. Eu penso que, quando foi no ângulo, que foi o Anime Arts, que foi o PC Siqueira que eu fui, meu, o ângulo tava muito bom. Tava perfeito, tava de fácil acesso. Naquele outro, que eu acho que é a Escolástica, tem um ponto na frente, gente. É na frente mesmo. O ponto tá aqui, você desce, atravessa a rua, tava no bendito do lugar. E pra voltar é fácil. O Game Arts, ele tem que começar a, já que ele é aberto pra fora, assim, né? Não só pra Sorocaba, já que ele se disponibiliza isso, ele tinha que começar a pensar em meios viáveis. O Recreativo é um lugar bom? É um lugar espaçoso? É, mas não atende a necessidade de quem mora longe. E eu não falo por mim, eu não fui por causa disso, não. Eu não fui mesmo porque não tinha como eu ir, porque o tempo pra chegar lá e o tempo das coisas que eu tinha que finalizar no meu trabalho não dava. Mas, meu, é inviável. Fazer ali, mesmo com o Fabrício falando, é uma hora da rodoviária, tem que pegar outro ônibus. Acaba custo-benefício, zoando. Mesmo que vá 10 pessoas e resolvam dividir um táxi. Não, 10 não dá, mas 5, 4 pessoas, vai, divida um táxi, fica longe, poxa. Podia facilitar trazer mais pro centro. Eu acho que nesse ponto o Arts Evento já passou da hora de se fixar num lugar só. Porque temos outros eventos, eu não vou citar nomes, mas temos outros eventos ali que é num lugar fixo. É muito melhor. Facilita, a gente não precisa ficar tentando descobrir onde é, porque toda vez que vai ter um evento, a gente vai divulgar onde é que vai ser. E nisso a gente fica, pelo menos eu, que não conheço Sorocaba, a gente fica que nem barata tonta procurando um lugar. Bastante gente, Votorantim, acaba que a gente acaba saindo mais cedo do evento, não acaba? Pra não ver o evento até o final, perde muita coisa, porque tem que vir embora. Eu e o Fabrício, a gente teve isso com outro evento que a gente foi, do Arts também, né? Foi Game Arts também, que a gente foi embora cedo, tivemos que sair 1h30, quase 2h, mas a gente não viu o final de concurso de cosplay por causa disso. Eu mesmo, nesse evento, saí umas 4h30, 4 horas, 4h30, então eu não cheguei a ver o concurso cosplay em si. Eu fotografei cosplayers, eu vi alguns que estavam lá, só que chegou perto do horário que eu tinha que sair, porque tinha coisas pra fazer aqui em Itu também, e eu tava com medo de não chegar a tempo de pegar um ônibus de Sorocaba pra Itu, porque ele demora 1h30. E eu dei sorte de pegar um ônibus que ele vai por outra rota um pouquinho mais rápido. Daí acaba que também domingo vim pra Itu, é mais deserto, você chega muito tarde, não reclamando, mas é mais complicado pra gente. A gente acaba que perde um tanto do evento, tanto mais pra voltar do que pra ir. Porque pra ir a gente poderia pegar o primeiro ônibus, chegar lá às 7h e se virar muito bem. Mas pra voltar não é assim que funciona. Então eu acho que já passou da hora do pessoal do Arts. Eu não falo por mal, porque eu sou fã do evento, eu gosto. É um evento que me faz bem e eu adoro a interação com as pessoas. O Arts sempre acerta. Só que nesse ponto, eles sempre erram. Na página deles a gente vai ver os comentários. A galera pede lugares específicos. Eu sei que às vezes não dá pra fazer no mesmo lugar. A escola às vezes não comporta. Mas pelo menos pensa em deixar mais perto de quem não mora. Quem depende de ônibus pra ir pra outra cidade. Tipo, Votorantim, Salto, Itu, Porto Feliz que seja. Eu não sei se vai gente de Porto, espero que vá. Mas então, o Arts tem que começar a pensar nisso. Pensar no público dele. Porque caravana não é viável pra gente. É viável pra quem é da Laranjal Paulista. Aí é viável uma caravana. Pro resto, não. Só isso. Só vou fazer esse adendo. O Arts tem que se fixar num lugar. Ver um lugar que dê pra fazer sempre. E não ficar lançando quest de meses e meses antes. De tipo, ai, vai ser aqui. A pessoa se mata pra descobrir onde é que é. Parece aquele festival de tipo, onde vai ser esse ano? Tá parecendo de estoque. Né? É. Isso vai influenciar também em outra coisa mais pra frente também. Que eu vou falar. O local em si. O recreativo campestre do mal lá. Em Mordor. Tudo bem, é um lugar que tava prazinho. Conheci algumas pessoas na fila, ficamos uma meia hora ali e abriu, foi tranquilo. Só que tem um detalhe interessante, eles não tinham máquina de cartão, eles não aceitavam cartão pra você pagar a entrada, por exemplo. O que criou uma situação meio esquisita. Tinha uma senhora com duas netas, que é muito bonitinhas, falando sobre o sinal. E ela tava com o cartão na mão, falando, nossa, vamos lá, só pagar com o cartão, tudo bem. Aí descobriu-se, uns 10 metros da bilheteria, que eles não tinham cartão. Eles não aceitavam cartão e só dinheiro. E ela não tinha pego dinheiro, trazido na bolsa, na carteira, porque até nessas épocas agora, é mais confortável você levar um cartão de crédito, pagar ali, na hora, fechou. Aí criou-se um clima, as duas meninas ficaram tristes, quase choraram, tal. Aí fez-se um acordo com outra pessoa da fila, que ela ia pagar, foi um rolo, e as duas meninas conseguiram entrar com a avó junto. Um evento que já tá no sétimo, na sétima edição, e ela não tem estrutura para receber cartão de crédito, tá meio complicado, porque muita gente hoje não leva dinheiro na carteira, até por uma questão de segurança. Ah, o cartão, se bobear, você pega, a pessoa rouba e você bloqueia. O dinheiro, você não tem como bloquear seu dinheiro vivo, entendeu? E esse é um ponto que eu coloco como negativo no evento. Não ter esse preparo para receber esse tipo de coisa na entrada. Tipo, lá dentro, para você comprar coisas, as pessoas tinham maquininha, tudo. Tinha um tio vendendo pirulito Sete Belo e House, jogo para você. E tava com a máquina na tabuleta dele, tava uma máquina de cartão. E as pessoas da entrada do evento não tinham cartão. É um erro do Arts também, não. Eu sei que às vezes sai mais caro com o cartão, acaba que tem um prejuízo, porque, né, meu pai já me explicou como é que funciona em padaria, principalmente com relação a cigarro. Então eu sei mais ou menos como funciona. Só que pensa que são milhares, eu não sei quantas pessoas vão, mas vamos colocar como centenas de pessoas. E algumas vão preferir o cartão. Tá certo, vai pagar no banco, passa no banco, saca só R$25. Era 25 a entrada, né? Eu falei certo? Ficou R$30 com 1 quilo de alimento no dia que eu fui, que era o último dia. Ah, então aí na hora, R$5 mais caro. Então, aí, vamos lá, R$30 que fosse. Vai, passa no, oh meu Deus, passa no banco, saca o dinheiro, R$30 e vai, beleza. Tudo lindo. Castlevania Symphony of the Night, Play 1. Cara, melhor das plataformas, jogo animal, história linda, arte bonita. E até hoje, se eu puder jogar de novo, eu jogo e escuto a música no celular porque eu quero, porque a música é muito boa. Porque é muito bom, cara, é muito bom. Bom, a Bluepixel é uma empresa de Vitória, né? Eu faço parte aqui de São Paulo, sou o único daqui de São Paulo que trabalha na Bluepixel atualmente. E nós trabalhamos geralmente com jogos sob demanda. São poucos os casos que a gente trabalha com jogos autorais, tipo o Eu Me Garanto. O Eu Me Garanto é um jogo pra quem quer prestar o Enem, né? Tá aí completando o terceiro ano do colegial, ou quem quer tentar o Ciência Sem Fronteiras ou algo do tipo. E ele conta com perguntas já do Enem mesmo, sabe? De outros vestibulares também. E, pô, é bom pro cara que ele é estudioso mesmo, porque não é um jogo assim tão trivial, sabe? Não é um jogo que você joga 3 minutinhos, você realmente estuda nele. Só que ele te ajuda porque ajuda a saúde mental, né, cara? Porque você fica ali estudando, você quer realmente pegar pra estudar, cara, isso desgasta demais. É maçante, o estudo, alguma aula se torna maçante. E com isso, é um jeito divertido de aprender. Exatamente, é pra pessoa que realmente quer aprender, entendeu? E ao mesmo tempo, te deixa um pouco mais calmo, mais relaxado. Porque geralmente o cara fica muito nervoso estudando, entendeu? É muita responsabilidade nas costas dele. Eu me garanto que já tá disponível na internet pro pessoal jogar a versão beta, veio justamente pra isso, entendeu? Então ele vai ficar cada vez melhor, vai ter conquistas, coisas do tipo. Mas por hora, quem quiser jogar, já estudando um pouco, já tá lá online. Onde eu acho Eu Me Garanto, então? Eu Me Garanto é www.eumegaranto.com.br. Fácil assim, é só acessar lá, se cadastrar e pode jogar à vontade. Quer mandar um recado? Papai, mamãe, Xuxa? Não. Mas obrigado a todo mundo aí que tá, pode estar ouvindo isso aí. E acessa aí e estuda, porque isso tá importante. Valeu, então, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Então, que seja R$30 que você pagou lá na entrada na hora. Vai falar assim, as pessoas passam no banco e sacam o dinheiro antes de ir pro evento. Mas então deixa isso claro no site, que não tem máquina de cartão. Deixa muito grande, entendeu isso? Para as pessoas entenderem, a entrada tem que ser paga com dinheiro. Não, aceitamos cartão. Pronto, já facilitou a vida. Se a pessoa vai sem arma, estava o aviso. Entende? É um cuidado a mais. E não na fila, imagina se as meninas não pudessem entrar. Deixar discriminado no site todas as condições de pagamento e quais são aceitas e quais não são aceitas na entrada. Esse é o mais interessante e o mais viável para as pessoas. É coisa de digitar, cara. Sei lá. Aí fala assim, mas tem como comprar antecipado em Sorocaba. Beleza. Para quem não é de Sorocaba, um exemplo. Eu que sou de Itu. Fabrício é de Itu. Vai lá, sai o mesmo preço. Você vai economizar R$5, você já gastou R$5 com a viagem. E aí, pede então para um amigo comprar. Então, disponibiliza a venda online, por favor, né? Já tá no tempo já, né? Lembrando que a gente não tá criticando o evento. Deixa isso claro, Fabrício, que a gente não tá falando isso por mal. É porque a gente consome. E a gente vê os pontos de reclamação e os pontos de erros. A gente só tá falando pra que se torne mais assertivo, pra que vá mais gente, pra que cresça. A gente não tá aqui querendo reiterizar o negócio, porque senão daqui a pouco vão falar, mas vocês não estão falando nada de bom. Deixa isso claro, por favor. A ideia é apontar o que aconteceu. Apontar fatos. Isso aconteceu e é um fato que não deve ficar escondido as pessoas, a organização. Se, por favor, quem quiser mandar pra alguém que organiza o Game Arts ou o Anime Arts, eu tô totalmente à disposição de pegar e ouvir também a parte deles, entendeu? Não é uma coisa, não é Celso Russomano, direito do consumidor. Ninguém tá falando isso, entendeu? A gente tá querendo só mostrar que, ó, tem esse ponto aqui que podia melhorar. Nesse ponto aqui, tá tranquilo, deixa de boa. Quanto à localização, realmente, isso meio que complica pra quem quer... Até pra quem quer, isso acaba. As pessoas, às vezes, tá domingo, à tarde, porque as pessoas não vão chegar na hora, às vezes chegam depois... À tarde, vai sair da casa dela num ponto do Sorocaba pra ir do outro lado, em Mordor do Sorocaba. Né? Eu sei que talvez pra estrutura do youtuber que ia, precisaria ser ali. Porque... E o Damiani não ia? Eu imagino que talvez tenha sido pensado nisso. O Damiani, querendo ou não, é um youtuber muito conhecido. Um youtuber que arrasta muita gente e que até na BGS já causou demais, entendeu? Então talvez eles pensaram nisso. Vem o Damiani, precisa... crescer o lugar pra suportar o público, porque o do PC Siqueira não comportou o público. É um fato, foi lindo lá no ângulo. Mas a hora que foi pra tirar foto com o PC e com o Cid, o negócio ficou louco. Eu tenho essa consciência porque a gente tava lá na hora da foto. Então talvez eles pensaram nisso. A youtuber grande, demanda, tem que aceitar, né, um lugar maior. Só que, gente, pensa um pouco melhor nisso. Aí eu vou começar a entrar lá dentro. Tudo bom? Seu nome é Alex. Tô aqui com o Alex pra falar um pouco sobre o Loop Quest. Fala um pouco pra gente como que é o jogo e o que, que você passou pra desenvolver. Como foi? Por favor. Tá, vamos lá. Eu sou o game designer do jogo. O jogo Loop Quest é um jogo mobile. Ele é uma mistura de duas mecânicas. Um jogo runner, que o personagem tá sempre correndo, com temática de jogo de plataforma. Tem exploração de cenário, progressão de habilidades do personagem. Ele coleta itens, faz alquimia de itens. Ele tem uma cidade que ele tem que cuidar, tem que ajudar os amigos dele dentro dessa cidade. E ele, ajudando essas pessoas, ele consegue ter a ajuda delas também. E você, o desenvolvedor, digamos, principal, teve um grupo que fez, ajudou você. Como que foi essa ideia? Sim, o jogo, ele teve uma ideia há um ano atrás. A gente pegou a ideia, colocou no papel. E aí, depois de um bom tempo, a gente começou a produzir o jogo. A gente se inspirou muito no jogo Rayman, com a temática do jogo, o estilo de jogabilidade. Isso inspirou um pouco. A jogabilidade, ela é bem diferente do Rayman, mas esse foi o nosso ponto inicial. O jogo está sendo desenvolvido já tem 9 meses e a gente está para lançar ele no mês que vem. Incrível, o jogo está muito bonito. Onde as pessoas que estão ouvindo podem achar o jogo? Bom, tem a nossa página do Facebook, a gente está sempre postando coisas lá, que é facebook.com/ Too Nerd To Die, que é o nome do nosso estúdio. E lá você consegue ter várias informações sobre o jogo, como está o desenvolvimento. A gente às vezes posta algumas coisas relacionadas ao jogo. O jogo, ele vai estar disponível para Android e iOS, e logo após o lançamento dessas duas plataformas, para Windows Phone. Esse Windows Phone precisa, não tem um joguinho para jogar, cara. Esse jogo é muito bom. Meus parabéns pelo jogo. O jogo é muito bonito, é muito interessante. Só que vocês peguem e joguem, vão ver de novo. Onde o pessoal pode deixar? Bom, tem o nosso site, que é www.tunertodie.com, ou o nosso Facebook, Twitter também tem. A gente posta imagens do desenvolvimento do jogo, como tá ficando a progressão. O jogo, ele vai ter 60 cenários. A cada 10 cenários, a ambientação do jogo vai mudar. Ele vai passar por planície, floresta fechada, caverna, gelo, deserto. Ele vai enfrentar mestres. A cada mestre que ele enfrenta, ele ganha uma relíquia. Essa relíquia é um poder novo. Ele ganha uma mecânica nova ao jogo. Então, a cada 10 fases, vai ter um mestre que vai adicionar uma relíquia nova, que é um poder novo, com uma mecânica nova ao jogo. Novamente, parabéns e muito obrigado. Valeu mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Olá, estou aqui de volta com... Valdir. E o jogo, qual que é o nome do seu jogo, Valdir? Senhora Volta Aqui. Cara, isso, com febre na internet, você fez um jogo sobre isso. Exatamente, tipo, teve o viral e nós fizemos, na mesma semana que o viral saiu, nós fizemos o jogo baseado no meme. Conta um pouco pra gente como foi desenvolver. Então, Eu sou um desenvolvedor de jogos. Temos 3 desenvolvedores de jogos na equipe do blog Nerdic. E nós fizemos o jogo, pegamos essa ideia de fazer jogos baseados em virais e outros jogos que já tiveram antes, que tiveram um certo sucesso, tiveram 2.000 downloads em 2 dias, algo bem, bem bacana num período pequeno. Então, logo após isso, nós pensamos, veio o viral da senhora, nós pensamos, vamos fazer um jogo também baseado no viral? Fizemos o jogo. Demorou quanto tempo para ser desenvolvido o jogo? O jogo foi feito em 3 dias. 3 dias? Olha, e o jogo é muito divertido, muito gostosinho de jogar. O jogo é um jogo bem simples, né? Apenas um runner, ou seja, é um cenário que vai correndo, entre aspas, e você tem que desviar dos obstáculos. Então é uma coisa muito simples. Então foi possível fazer em 3 dias. A arte também é muito simples. Nós fizemos um pixel art bem 8-bits, uma cara bem mais nostálgica, até porque na equipe só temos um modelador 3D, não temos um artista 2D. Então eu, como programador, fiz a arte 2D. Então foi dentro dos meus limites. Ficou bem bacana. Eu joguei, eu achei muito maneiro. Só que eu ia perguntar uma outra coisa aqui. Qual é o seu jogo preferido? O jogo que, meu, marca a sua vida até hoje? Cara, atualmente é o Undertale. Puta jogão. Recomendado aqui no podcast. Ele é um puta jogão. Cara, muito obrigado. Valeu mesmo. Quer mandar um recado pra mamãe, papai, pra Xuxa? Quem você quiser? Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui. E, sei lá, pessoal, dê uma olhada no nosso blog, né? O blog Nerdic. Visitem lá se vocês quiserem. Aproveitem nosso conteúdo e esperem novos jogos aí da nossa desenvolvedora. Pecado meu, aonde eu acho o jogo do Senhora? Senhora Volta Aqui tá disponível na Play Store do Android. Só procurar lá. Senhora Volta Aqui provavelmente vai ser o primeiro jogo que aparecer lá, apesar de ter vários outros que surgiram depois. Vai ser lá o primeiro, Senhora Volta Aqui, do Blog Nerd. Tá, ok. Muito obrigado, Odi. Valeu mesmo. Obrigado. É uma banda! Eu tô aqui com o Eduardo. Ele vai falar um pouco pra gente dos jogos da Load Noise. Fala um pouco pra gente o que a Load Noise está fazendo hoje, o que ela está trazendo aqui no Game Arts, por favor. Ah, legal. Então, hoje no Game Arts a gente está com... Nós trouxemos três jogos. Um deles é o Red Blaster, que é um jogo um pouco mais antigo, ele tem, tipo, acho que cerca de um ano, um pouquinho mais, que ele já está disponível, até, tipo, gratuitamente, se quiserem jogar, dá para baixar no site. Além disso, a gente também está trazendo um jogo da Toll, dos nossos amigos, tudo, que uma pessoa que está trabalhando com a gente é da Toll, duas, na verdade, que é o Mr. Bree, que também está disponível, esse está disponível no Steam já. Se quiser baixar, vocês podem comprar tudo. E o terceiro é um protótipo, assim, novo no jogo que a gente está criando. A gente tem previsão de lançar para esse ano, que se chama Capitão Drissen em Busca da Torta dos Deuses. Que é um RPG, de turno, é bem colorido, é bem bonitinho. Tá uma loucura. Uma doideira, gente. Há quanto tempo que vocês têm o estúdio? Há quanto tempo que eles estão desenvolvendo esses jogos? Você falou que é um ano e pouquinho. É. Então, eu faço parte, assim, da Loud Noise nesse projeto, né, no Drissen, mais recente. Então eu tô junto, assim, deles tem uns 6, 7, 8 meses, né? Tá, tipo, mais ou menos esse tempo. Só que aí o estúdio mesmo, ele existe há mais tempo. Acho que ele existe há uns 3 anos, se eu não tô enganado. E eu fui convidado por um dos fundadores, assim, pra participar desse jogo do Drissen, que como é um RPG, e eu sou responsável pelo roteiro do jogo. Então ele me chamou tudo pra conseguir criar o lore, pra conseguir criar o universo que é o universo que o jogo se passa. E você desenvolve, ou você faz os detalhes, desde quando? Quanto tempo você tem com vocês de fazer jogos? Assim, eu sempre tive vontade de criar jogo, de fazer jogo. Profissionalmente, esse, o Drissen, é o meu primeiro projeto. Vai ser meu projeto, assim, de estreia. Mas antes dele, eu já participei de várias Game Jams. Aproximadamente mais 5 jams. O Ted vai entrar, vamos só tentar parar um pouquinho, que dá muito barulho. Acho que melhorou. Então, aí antes disso eu já participei de algumas Game Jams. Não dá pra competir com o youtuber. Tá difícil, né, cara? Aí antes disso eu participei já de umas 5 jams antes, assim, tipo, dei as caras mesmo. Algumas eu participei com grupo, outras eu participei sozinho. Então, assim, eu diria que tem uns 2 anos que eu tô, tipo, participando, não oficialmente, né, não profissionalmente, mas aí agora o Drissen que eu tô fazendo a minha estreia mesmo. E, pra fechar, diz pra gente o seu jogo top, o jogo preferido seu. Ah, de todos? Todos, cara, não. Você leva pra vida, pelo menos até agora. Entendi, é difícil, a pergunta é difícil, mas eu acho que o jogo que me marcou muito, assim, principalmente pelo momento na vida que eu joguei, foi o Elder Scrolls V Skyrim. Porque eu tava num momento muito difícil e de reavaliação, assim, tipo, de mudança de carreira, até de quando eu comecei a, puta, vamos abraçar meu sonho, vamos tentar fazer, desenvolver. Então, foi um jogo que muito importante pra mim, assim, na minha vida. A galera gritou pelo seu gosto pelo jogo. A galera falou, Skyrim, isso aí, tipo, mano. Skyrim, vamos rodar. Foi isso, cara. É nóis. Tá, quer mandar recado pra alguém? Cara, quero convidar todo mundo a conhecer o nosso site, loudnoises.com.br, a seguir a gente no Twitter, Loud Noises Games, dar uma olhada no Facebook. E não só, assim, pra Loud Noises em si, como o pessoal que gosta de games, dê uma olhada nos jogos independentes. Tem muita gente, principalmente brasileira, fazendo jogos muito legais que valem a pena vocês darem uma olhada. Cara, Eduardo, valeu. Imagina. Eu que agradeço. Uma sensação o podcast que tá. Ah, meu Deus! É isso aí. Fala comigo! Pô. Aí, ó! Shh. Chegamos, entramos. Como que é o lugar? Vai ter uma foto do mapa. Eu tirei uma foto do mapa do evento. E você vai perceber que ele tem três níveis. Se eu me lembro bem, que eu não tô com a foto aqui na frente, pra poder como base. Tem a primeira. Tem um nível, que é uma espécie de um anel maior. Depois o segundo nível, um pouco abaixo, com outra cor. E o nível final, que é lá embaixo, o terceiro nível, que é onde tinha os stands. Dividido com os stands, tinha a parte com as cadeiras e o palco para apresentação de youtuber ou de alguma atração. Como também foi o concurso cosplay, foi ali, foi o palco principal. No primeiro nível, existia um palco pequeno que era com algumas atividades menores. São dois palcos pequenos ali. Um palco pequeno, desculpe, para uma atividade menor. Não menos importante, menor. Tá, dois palcos. Os stands, tinha até uns 10, se eu me lembro, 10, 12 stands. Estavam bem, o pessoal da Cosplay Universo estavam lá também. Beijão, abraço e amasso para eles, os caras são muito bons. Manda minha propaganda também. Depois eu vou mandar meus agradecimentos, preciso também, que tem muita gente para agradecer. Mas ok, voltando à estrutura. No segundo nível, que é o do meio, do lado direito, se eu me lembro bem, ficaram as pessoas que estavam expondo seus jogos. São desenvolvedores, ou sozinhos, ou com estúdios, que trouxeram seus jogos para expor ali. As pessoas poderiam chegar, jogar, conversar com eles, saber como foi, como não foi, o que aconteceu, há quanto tempo eles estavam fazendo. E até tinha jogos de... Tinha um jogo de tabuleiro, que é até... Vocês vão ouvir daqui a pouquinho o áudio, que é do povo da Potato Cat. É muito fofo. Se eu lembro bem, que tava vendo na descrição, é o senhor e a senhora Miau que estavam no evento. Ah, que bonitinho! Elas são pessoas muito gente boa mesmo. Todos que estavam lá são pessoas muito acessíveis, pessoas que você podia perguntar tudo sobre o jogo, ou até sobre as pessoas mesmo, elas estavam dispostas a contar, a ter um contato maior com o público. Eu sou aqui de volta com a gritaria do povo lá atrás, com o Gabriel aqui comigo, para falar um pouco sobre o Ludo Educativo. Isso? Isso mesmo, é o Ludo Educativo. Ele é um portal de jogos educativos, nasceu na UFSCar, em São Carlos, no LIEX de Química, e a ideia é distribuir conhecimento, né, aliás, ferramentas para trabalhar conteúdos de escola de uma forma divertida. Então, ele é uma ferramenta auxiliar para o ensino. Ele não tem a ideia de substituir professores, mas ele pode ajudar a criança a absorver algum tipo de conteúdo, na verdade, aprender algum tipo de conteúdo. Então, através das mecânicas dos jogos, talvez a criança possa ter uma interação um pouco mais agradável com a matéria e, através disso, facilitar ela aprender aquele conteúdo, né? Desenvolver aquele conteúdo melhor. E essa é a ideia básica do projeto. E vocês têm, a quantidade X de jogos? Quantos jogos vocês têm atualmente nas mais diversas áreas? Nossa, cara, eu acho que já soma lá, se eu não me engano, a última contagem que a gente fez estava nos 58, 60. São muitos jogos, porque o projeto, o portal em si, é desde 2010. Já é uma coisa que já vem sendo levada por um bom tempo já. Ele tem evoluído, sim, os números têm aumentado. Os jogos estão vindo em quantidades menores agora, mas com maior qualidade. Só que já está somando aí seus 60 jogos, já desde 2010. E você tá nesse projeto desde o começo, ou você entrou agora? Não, eu tô no projeto faz um pouco mais de 2 anos, né, que eu tô no Educativo. Hoje eu coordeno a área e faço a parte de arte, né, a parte gráfica, animação, etc. A equipe é uma equipe pequena, no momento, né, nós somos em 4. A grande maioria é background desenvolvedor, né, programador, ciência de computação, informática, com conhecimentos diversos, porque querendo ou não trabalhar com jogos, exige que você conheça muito, um pouco de tudo, né? Um pouquinho de música, um pouquinho de arte, um pouquinho de animação, ainda mais em empresa pequena. Você não conta com uma equipe grande, setor de arte, setor de música, então todo mundo sabe de um pouquinho, de tudo um pouco na equipe, né? Eu ia perguntar uma coisa, qual o jogo que inspira você, o jogo que inspirou você a ser o que você é hoje, digamos assim? Nossa, cara, essa é uma pergunta difícil, porque foram muitos jogos que me influenciaram. Se eu tiver que citar um jogo que falou assim, não, eu gosto de jogos por causa desse jogo, vou falar um jogo comercial, é do Super Nintendo, é o Secret of Mana, que é o Seiken Densetsu 2, do Nintendo 16-bits, que foi o jogo que eu apaixonei desde sempre. Eu ouço até o OST do jogo, é uma coisa que me influencia muito até hoje, é um jogo fantástico em vários aspectos, e é um jogo que eu gosto de revisitar ao longo da minha vida. Que é uma fonte de inspiração básica pra mim. Falou, não, um dia eu quero fazer uma coisa, as pessoas lembrem como eu lembro desse jogo, tá ligado? Criar esse vínculo sentimental com a mídia, certo? Além do projeto, você desenvolve há quanto tempo? Você tem essa entrada em desenvolvimento? Sim. De games há quanto tempo? Olha, desde 2011. 2011, meu primeiro jogo profissional foi 2011, que hoje entrou na Steam, só que ele é a parte do educativo, né, faz parte do projeto, e desde 2011 estou trabalhando com isso. Comecei na parte gráfica, fui programação, porque eu sou bacharel em ciência de computação, voltei para arte gráfica e eu fico nessa de ir e voltar de uma área para outra. Mas, como eu falei, nessa área você vê de tudo um pouco, não adianta, você tem que saber como funciona cada pedaço de desenvolvimento. Você não tem como se especializar numa parte só, fazer só isso e não quero saber do resto. Um jogo de boa qualidade exige que os desenvolvedores tenham noção do projeto como um todo, do processo como um todo, certo? Pra fechar aqui, quer mandar um recado pra alguém? Papai, mamãe, Xuxa, pra quem você quiser. Eu quero agradecer ao pessoal da empresa, né, pela oportunidade de estar aqui, né. É o professor Elson que financia, né, o projeto, né, o idealizador do projeto. Ele sempre dá um suporte muito bacana. A minha mãe, claro, por ter me dado a luz. E a meu pai pelas oportunidades. E é isso aí. Muito obrigado por sua presença aqui. Valeu mesmo. Foi interessantíssimo essa conversa da gente. E é isso aí. Eu agradeço pela presença aqui, pelo convite. E estou muito feliz com o evento. Muito obrigado. Valeu. É uma banga! Estou aqui mais uma vez de volta. Estou aqui com o Vitor. Eu fiz isso porque eu esqueci de novo o seu nome. Porque eu sou muito ruim com nome. Da Antwork Studio. Vou falar um pouco sobre o jogo que eles trouxeram hoje no Game Arts, que é o Figurado. Figurado. Que jogo maneiro. Meus parabéns, eu falo desde já. É um jogo maneiro que faz você pensar. Parabéns. Obrigado. Conta um pouco pra gente, pra quem é, pra mim e pra quem tá ouvindo, o que que é o Figurado? Figurado é um jogo em que você tem uma imagem e aí você tem que descobrir qual que é a palavra que está escondida nela. Então você tem, por exemplo, um S-A e um pato desenhado. Aí a palavra é sapato. E aí a gente vai deixando isso muito mais difícil e muito mais legal. Eu achei legal que ele fala no começo do tutorial. Tente sair do padrão, pense fora do padrão um pouquinho. Tipo, meu, e é isso, falta um pouco, falta muito disso hoje em dia, sabe? Sim, mas ao mesmo tempo a gente quis fazer um negócio que fosse acessível e interessante, difícil ao mesmo tempo. Então você vê pessoal jogando aqui no evento, vem família, vem criança, vem mãe, vem idoso, vem todo mundo jogar e todo mundo se diverte. A facilidade que você pega o jogo e começa, tipo, eu mesmo, eu comecei a fazer um, faz outro. Eu só travei em duas que você me ajudou, só que, meu, eu comecei meio que viciante, sabe? Não, vou fazer, não, é que, não, o que que é? Eu fiquei me perguntando, eu fiquei me desafiando a fazer aquilo. E isso eu acho muito bom em qualquer jogo. Um jogo que faz você querer ir pra frente, você querer saber um pouco mais ou ir um pouco mais além do seu limite. É engraçado você ver outras pessoas jogando e quando elas jogam em duplas ou mais pessoas juntas, você vê que uma descobriu antes da outra e aí a outra começa a dar dica e aí eu fico, já matei, seu burro. É muito divertido ver essa interação também. Uma parte mais técnica, há quanto tempo que ele foi desenvolvido? Há quanto tempo você está com a Antwork Studio? A Antwork Studio, ela faz jogos desde 2012. A gente tem alguns outros jogos assim, divulgados. A gente tem um outro jogo mobile. E o Figurado é o nosso maior jogo até agora. E ele está sendo desenvolvido desde faz uns 4 meses. A gente lançou ele no fim de fevereiro. A gente tem um alcance muito baixo, a gente não tem acesso à mídia nem nada, mas é legal que a gente traz ele em eventos e não tem uma pessoa que não gosta. Isso eu acho muito incrível, assim. Todo mundo sai feliz do stand. E onde as pessoas que estão ouvindo podem achar? O jogo já está disponível para Android e para iOS. É só ir na Play Store, na App Store, procurar lá, Figurado. Olha, gente, tá fácil, é um jogo bom. Vão atrás. Recomendação aqui no podcast Catadores. Por favor, hein? Faça um feio pra mim. Cara, as duas perguntas pra você agora. Qual um jogo que inspirou você? Um jogo que você acha, meu, top demais na sua vida? Que fez você, às vezes pode ser assim, que fez você gostar de jogos? Então, aí é mais fácil você procurar jogos da infância, né? Então, tipo, o Zelda Wind Waker, um jogo que eu joguei muito na minha infância. E eu lembro de... Eu tenho memórias de jogar com amigos, tipo, amigos que eu não tenho mais contato, mas foram uma época muito boa da minha vida. Eu lembro de ficar muito emocionado, muito ligado emocionalmente com o jogo. Isso me marcou muito, assim, e quando eu comecei a fazer jogos, eu na verdade eu tenho essa meta até hoje, assim, de fazer um jogo que seja pra alguém o que o Wind Waker é pra mim. Caramba, até arrepiou aqui, mano. Da hora, esse é um filme maneiro. E só finalizar essa conversa rapidinha. Quer mandar um recado pra alguém? Papai, mamãe, Xuxa, quem você quiser, cara. Cara, eu mando um recado pra todo mundo. Jogue, baixe o Figurado. jogue com seus amigos, aproveita pra conversar com outras pessoas, pedir ajuda das outras pessoas, que isso é, essa é a parte mais legal do jogo, eu acho. Então é isso, muito obrigado, agradeço muito a sua presença e valeu. Valeu, obrigado. Tudo bem, tem um problema. O segundo nível pega o terceiro nível. E toda atração que tinha música ou teria que ter um som mais alto influenciava no segundo nível do lugar. Então você teve uma dificuldade. Vocês vão ver um pouco dessa dificuldade nos áudios. Não é porque eu não queria. Não é porque não dava pra ter puxado a pessoa pra outro lugar. Até depois de um tempo consegui. Só que o barulho de um lugar influenciava no outro. Vocês vão ouvir daqui a pouquinho. Porque a gente vai colocar alguns áudios. E vocês vão ver que tá um barulho meio incessante em todo lugar. É evento, não dá pra querer também um convento. Ninguém quer um silêncio total. Aqui tava uma loucura. Somente quando chegou os youtubers, as entrevistas youtubers, é galera gritando e eu vi a criação de ar. Porque as pessoas criaram ar no pulmão e jogaram pra fora. Tanta gente que gritava, ah, não sei o quê. E o youtuber chegava, eu gosto de café? Ah, eu também. Ah. Eu falei, uou, sério? É isso mesmo? E ninguém olhava pra mim, graças a Deus. Aí tipo, é isso mesmo? É. E eu tentando fazer os áudios, tentando fazer, entrevistar as pessoas. Daí chegou um ponto e falei, por favor, vamos em outro lugar mais afastado pra gente poder fazer essa entrevista. E aí as pessoas aceitavam, tal. Legal. Esse é um ponto. Se fosse em outro lugar, voltando à parte de localização, eu preferia que fossem em salas separadas, como numa escola. Salas separadas, para que as pessoas tivessem espaço para elas fazerem o que quiserem, porque apesar de tudo, só um lado tinha pessoas expondo. O outro lado estava com TVs, com pessoas jogando o Street Fighter V. Sim, tinha muito jogo, muito jogo. Tinha jogo para o que você quisesse. Tinha Guitar Hero, Street Fighter V, Street Fighter 4. Tinha gente dançando Just Dance. Jogo não faltava. O legal é isso. Game Arts focou realmente em jogo. Ele não estava meio bandeado pro anime, não. Ele estava focado em jogo. As pessoas estavam ali, elas estavam focadas em mostrar jogo e fazer jogo e falar sobre jogo. Os youtubers, o Damiani, eu acho que tem gameplay, não tem? Ele tem uma parte com o jogo, eu não sei. Eu vou ficar totalmente em silêncio porque eu não conheço o trabalho do Damiani, não sei o que ele faz. Sei que muita gente gosta, eu tenho muitos conhecidos que acompanham, mas eu não vou. Porque, até porque se falar besteira, depois dá ruim. Não conheço o trabalho dele. Então, eu também não tenho muita ideia do que seja. Provavelmente também tem essa parte de gameplay, de jogo. Então, acho que foi, eles conseguiram focar bem. Foi bem focado na parte jogo, videogame. Posso dar só uma sugestão pro Arts Evento? Quando for fazer, assim, coisa... Só uma ideia, assim, é bem banal mesmo, pra chamar o casal de nerd. Porque eu ainda não vi eles em evento de games... aqui da região, e eu sei que o público deles é bem legal, e tem bastante criança que gosta, e ainda não teve a oportunidade de ver. Eu falo isso por causa do Twi, que tem 9 anos, é fã, metade da escola dele gosta. Seria legal poder levar o casal de nerd lá. Eles são daqui, não são que nem o Leon e a Nils, que estão no Canadá, ou o BRQS do que mora no Canadá. Seria legal ver com eles também. Tá, é uma sugestão, nada contra. Porque a gente tá falando de localização, a parte de dentro, ela tá bem, todas as coisas estavam bem localizadas. Tinha um grupo de pessoas que estavam fazendo uma sessão de jogos free. Você chegava e jogava Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation 2, que não é tão velho assim, mas tá ótimo. Perfeito. E de graça, tá? Eles estavam arrecadando. Eles estavam. Segundo a história deles, tem pessoas que venderam videogames atuais pra pegar videogames antigos e trazer ali. Eles querem fazer, repetir essas coisas em outros eventos. Eu achei maravilhoso. Nostalgia gamer. Muito bom. Linda essa atitude. Gostei muito, porque tem muita gente da geração agora que nunca jogou esse tipo de console antigo, não é que nem a gente que é mais velho. E é legal trazer isso. Trazer. Até mesmo se o Game Arts pudesse trazer aqueles fliperamas, seria muito da hora também. Fica uma outra dica. Mas muito lindo esse trabalho. É Nostalgia Games? Não, não tem um nome, mas fica bonito. Se ficou Nostalgia Games, fica bom pro caramba. Então pronto, a gente tá até sugerindo o nome. Fabrício sugeriu, mas é bonito. Gostei da atitude, achei legal. Espero que mantenha. A ideia, até, porque tá até as pessoas que foram no Anime Arts de RPG também estavam lá. Tem umas meninas que estavam muito animadas, tava um jogo muito maneiro. As meninas estavam muito loucas, assim, lutando contra dragão e não sei o que, meu. Tá muito bom. Tinha a parte de... Tinha lojas que estão vendendo card games. Tá tudo bem localizado e tá tudo... até bem organizado. Só que é a parte, o pecadinho que tá ali é justamente a parte dos desenvolvedores que não tiveram um espaço perfeito pra eles poderem exibir os jogos. Uma dúvida, aqueles caras portugueses com os cards raros foram nessa edição, aqueles que tinha um moço português da outra edição que a gente foi, que ele só trazia card raro, é jogo que ninguém conhecia. Sabe de quem eu tô falando? Eles foram nessa edição? Não, creio que não. Não. Poxa, meu fã. Se eles fossem de novo, seria legal, porque eles não vendem online, eles só vendem em evento. E era sensacional. Tinha muita coisa lá que eu nunca tinha visto. E eles atendem muito bem o público. Olá, pessoas. Estou aqui novamente, de novo, mais uma vez, com o Luiz, da Void Studio, que está trazendo aqui no Game Arts o Eternity, The Last Unicorn. Falei certo? Certinho, é isso aí. Então, conta pra gente, Luiz, um pouco sobre o jogo. Ou muito sobre o jogo, pra contar o que você quiser. Vamos lá. O jogo ele é baseado na mitologia nórdica. São 8 pessoas que estão desenvolvendo, eu mais 7 caras aí, todos brasileiros. A gente está desenvolvendo ele há 1 ano e meio, mais ou menos. Pretende terminar agora, nesse primeiro semestre, para poder lançar ainda nesse segundo semestre. Esse jogo, você vai controlar 2 protagonistas. Uma elfa e um guerreiro viking. Então, as partes do cenário, a história por trás do jogo, tudo a gente baseou bastante na mitologia nórdica. Então, assim, quem gosta da mitologia vai reconhecer alguns nomes, vai reconhecer algumas imagens que a gente colocou, que a gente espalhou pelo jogo, né? Ele é um jogo de aventura com vários elementos de RPG. Então, a gente usou o sistema de câmera fixa, que é referência de uns jogos antigos, como os primeiros Resident Evil ou até mesmo Onimusha. Então é uma coisa que a gente tentou resgatar da galera que jogava antigamente. E a gente colocou isso agora pra dentro desse jogo de fantasia aí, de mitologia nórdica. E então a ideia do jogo é que ele vai ter aí uma duração de uma média de 8 horas, né? Se o cara for mais linear. Ele é um mundo semi-aberto, então você pode avançar, pode voltar, né? Ele é um bem aberto até, mas não chega a ser mundo totalmente aberto, né? Ele é semi-aberto, mais ou menos na pegada como era Resident Evil, que você poderia explorar e voltar depois nos cenários. Por que disso? Você vai poder, com a moeda do jogo, que são as shards, os cristais, você vai poder comprar novas habilidades, evoluir sua arma, evoluir o seu personagem. Então, com algumas habilidades, você vai ter acesso a partes do cenário que anteriormente você não tinha. Então, a gente tá tentando tentar deixar o jogo o mais completo possível para poder lançar pra galera agora em 2016. Vai sair para o quê? PlayStation 4, Xbox One e PC. Já estamos aprovados para PlayStation 4, para Xbox One e na Steam, no caso do PC. Nossa, excelente, cara. Desculpa, a Void tá há quanto tempo mesmo por aí? A Void está no mercado exatamente esse 1 ano e meio que a gente está produzindo o Eternity. Os integrantes já tinham produzido outros jogos, mas essa galera que se juntou como Void Studios, esse é o nosso primeiro jogo que a gente está indo para o mercado nacional e internacional fazer o lançamento. Uma coisa mais, pessoal, o que você acha hoje do cenário de jogos no Brasil? Bom, no Brasil ainda é um pouco mais difícil do que lá fora, mas a gente consegue ver um crescimento muito grande. Assim, a gente nesse 1 ano e meio que está participando de eventos, de feiras, mostrando o jogo pra galera, a gente já consegue ver um apoio muito maior. Fora que a gente pode pegar algumas estimativas, então, por exemplo, o BGS, que é um dos grandes eventos que tem no Brasil aí para desenvolvedores, tanto o Triple A's, né, jogos grandes, quanto os indies, há 2 anos atrás ele tinha 5 desenvolvedores indies dentro dele. Esse ano ele está chegando com mais de 100 desenvolvedores indies dentro dele. Então, assim, você consegue ver um crescimento muito grande, né? E o legal é que as empresas grandes, né, as Triple A's aí, a Sony, a Microsoft, Nintendo um pouco mais difícil, mas se você conseguiu acesso, você até consegue alguma coisinha, mas mais fácil com Sony e Microsoft, que tá dando esse apoio pra galera, é que eles estão dando essa oportunidade, né, cara? Tipo, você consegue conversar com eles, se você tem um jogo bacana e tem realmente uma empresa funcional aí, uma empresa a fim de desenvolver o jogo, eles estão acreditando bem mais aqui no Brasil, né? Então isso pra gente já é algo que mostra o crescimento que a gente vem tendo. Pra você, Luiz, um jogo que te inspirou, um jogo que fez por você, meu, eu gosto de jogos por causa disso. Diz pra gente. Cara, o jogo que eu mais sou fã, assim, que eu joguei tudo, continuo jogando, é o Final Fantasy. Eu gosto muito da série, gosto muito das animações. O desenvolvimento em si, quando eu comecei a entender um pouco mais de desenvolvimento, né, Eu fui correr atrás quem são os caras, como eles desenvolvem, até a parte de trilha sonora em si. Então, tem todo um contexto desenvolver jogo, né? Então, é trabalhoso, mas eu acho que a minha inspiração realmente é os títulos do Final Fantasy. Tem vários outros títulos que eu gosto muito, porque eu jogo desde muito antigamente, joguei Super Nintendinho, joguei Mega, joguei Master, então eu sou jogador antigo. Mas, o que vem comigo até hoje assim, é o Final Fantasy, cara. Eu sou muito fã da série deles. Muito bom, excelente. Pra finalizar, quer mandar um recado pra alguém? Pra papai, pra mamãe, pra Xuxa, pra quem você quiser. Cara, só agradecer a galera que tá apoiando a gente aí, né? Tá dando uma força pra gente nos eventos e tá junto com a gente caminhando aí, pra gente poder fazer com que o lançamento do Eternity ocorra ainda esse ano e fazer atingir a galera, mostrar aí que a gente veio realmente pra ficar e desenvolver bons jogos. Então é isso, muito obrigado, Luiz. Obrigado pela presença e valeu, cara. Eu que agradeço, cara. Obrigado pela oportunidade. Olá, pessoas, mais uma vez aqui. Estou aqui com o Eric, que trabalha na It's Real Flame Studios, que está trazendo hoje na Game Arts o jogo Spaceship Overdrive. Outro nome maneiro, né? É que eu não consigo falar, eu sou muito ruim com inglês. Mas é um jogo maneiro. Eric, diz um pouco pra gente o que é o Spaceship Overdrive. Tá meio bonito agora. É, boa, legal. Então, o Spaceship Overdrive, ele traz aquela nostalgia dos jogos antigos de nave, sabe? Os famosos jogos de navinha. Sim, sim. E aí ele mistura com os elementos dos jogos de hoje em dia. Qual que era o nosso objetivo com o Spaceship? Era trazer a experiência da galera antiga que jogou o jogo de navinha e mostrar pra galera de hoje em dia que não teve essa experiência no passado, né? Porque hoje em dia os jogos de nave estão meio sumidos, né? A gente percebeu que falta um pouco de jogo de nave, né? E a gente queria trazer essa experiência. Então, o Spaceship Overdrive, resumindo, é um jogo que mistura a navinha, né? Os jogos de navinha antigos, mas tem os elementos de roguelike, tem RPG no meio, tem aleatoriedade, tem um monte de coisa assim doida que é pra fazer pra dar um remix, né, no que foi o jogo de navinha antes, mas trazer essa nostalgia. E há quanto tempo que está sendo desenvolvido? Quais as dificuldades que tiveram para chegar até esse ponto onde nós estamos hoje? Sei, sei. Bacana, bacana. Então, o Spaceship hoje está sendo desenvolvido há mais ou menos um ano já. E as maiores dificuldades de um desenvolvedor indie, né? Agora que a gente passou por essa experiência, a gente consegue falar um pouquinho, né? Acho que a maior dificuldade mesmo é montar a parte da empresa, né? Porque além de desenvolver o game, não é só o game que você precisa se preocupar, né? Você precisa se preocupar com as pessoas enxergarem o seu game, né? Então, pra você aprender a fazer marketing, aprender a falar com as pessoas, aprender a entender o mercado, sabe? Tudo isso é uma coisa, é um desafio que vem junto com o próprio desenvolvimento do game, né? Então acho que é uma coisa bem importante, que eu acho que quem tá começando podia também prestar atenção nisso, sabe? Não pensar só no jogo, que é claro, o jogo é o principal e é o mais gostoso de fazer. Mas isso é uma coisa assim bem bacana. E pra você, qual que é o jogo que te inspirou a falar, meu, eu gosto de jogos por causa desse jogo aqui que te leu? Qual jogo te inspirou a isso? Uma pergunta que eu tô fazendo um gente aqui. É uma pergunta bem filosófica essa, cara. Mas assim, se for pra... Eu jogo, na verdade, desde que os 4, 5 anos de idade. Mas assim, o jogo que mais me marcou, assim, até hoje foi o The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Pra mim, cara, esse foi o jogo que você... É uma arte, né? Então a forma de apreciar o jogo, sabe? Isso marcou muito a minha vida. Então, pra mim, eu levo, sabe, a filosofia do personagem e tudo mais, assim, sabe, pra vida. Então acho que é uma coisa que marcou e é uma coisa que fez eu falar, não, videogame é o que tem, né? Exato. Pra fechar aqui, você quer mandar um recado pra alguém? Papai, mamãe, Xuxa, pra quem você quiser? Pô, eu queria agradecer primeiramente aos meus pais pelo apoio, assim, porque é uma coisa difícil você falar pro seu pai, ah, pai, eu vou ali abrir uma empresa de games, vou largar o meu trabalho, vou largar tudo, né? Então é uma coisa assim que é difícil pros pais entenderem, né? Os meus pais, graças a Deus, entendem, né? Então, assim, não foi fácil, né? Foi difícil. No começo eles não apoiaram 100%, mas agora já tá bem mais sólido. Queria agradecer muito a minha namorada também, que, né, namorada nessas horas dá uma bela de uma força. E ela sofre bastante também, porque eu, né, às vezes eu tô na correria e tal, não tenho muito tempo pra ela. Mas a galera da Eternal Flame aí, todo mundo que tá trabalhando junto, que tá nesse sonho. Então, pra mim, é muito importante ter o apoio de toda essa galera. E todo mundo que curtiu o jogo, que quiser jogar, quiser conhecer também, já manda um abraço desde já. E onde a gente vai poder achar o jogo? Boa. Então, o Spaceship, ele vai ser lançado para Android, por enquanto. Porque, até por questões financeiras, é melhor para a gente lançar para Android. Então, hoje, ainda está em desenvolvimento. A gente pretende lançar mais ou menos no meio do ano, desse ano já. E aí, logo na sequência, a gente pretende lançar para iPhone, Windows Phone. E depois, um pouquinho mais para frente, migrar para PC, Xbox e PlayStation. Ah, muito firmeza. Muito obrigado. Valeu pela presença aqui. E é isso. Valeu, cara. Valeu. Eu que agradeço. Obrigadão pelo espaço aí. Valeu pelas perguntas. E por tudo, cara. É a gente que joga, tamo no mesmo... É isso aí. Tamo aí. Isso aí. Então, eu acho que a única reclamação que eu tenho é isso. Porque, como eu tava sozinho, eu tive que focar, como eu tinha feito outra vez no Anime Arts, eu foquei nas salas. Como não havia salas de fato... Eu foquei em conversar com cada desenvolvedor ou cada estúdio que tava lá pra poder trazer conteúdo pra vocês. Cosplay, tipo, como eu falei, não tem tantas fotos, porque também eu tava fazendo trabalho de fotógrafo e, digamos assim, repórter. Ai, que bonito. Eu não tendo registro de repórter, é incrível. Fica aqui a prova de que eu sou importante. Só quis colocar isso. Obrigada. Eu faço falta nessas horas. Pronto. Só isso. Deixa ser na Bienal. É. Aí de vocês não trouxer nada pra mim. Não, na Bienal a gente vai trazer tudo e mais um pouco, porque o Thiago vai tirar as fotos e fazer o resto. Bom mesmo. Vou deixar o gravador com você, vai ficar bonitinho, vai ficar. Você devia ir na Bienal. A Bienal, quando vai ser a Bienal? Meio do ano. Vamos colocar meio do ano? Vamos colocar meio do ano, porque eu ainda não fui atrás de comprar meu ingresso. Uma semana que vem, que é quando eu recebo. Parabéns. Mas foca no Arts. No Arts, tá. O que a gente pode falar mais? Cara, comida. Comida tinha muita coisa pra comer e tava meio salgadinho. Salgadinho o valor? Exato. Tinha uma boa variedade de comida. Tinha muita coisa, que é bem interessante. Não tava tipo, yakisoba, refrigerante e água. Não, tinha mais coisas. Tinha doce, tinha as outras comidas legaisinhas. Tinha salgadinho de copinho que virou moda agora, sabe? Que tava tudo meio, vamos colocar assim... O dobro do que tá normalmente na sua cidade. Pega na sua cidade e pega um refrigerante. Tava o dobro. Eu posso garantir pra você que tava o dobro. Patinhas de açúcar tava lá dessa vez? Não tava. Mas acho que até pra não seria interessante pra elas, porque o meio de café, se você pensa bem, pega muito a parte de anime, né? E não é tão voltado pro videogame e tal. Seria uma opção a mais pra comida. Porque elas têm um preço bom e é gostoso. Pronto, a gente fala isso agora, elas não voltam nunca mais. Só que tem um ponto também. Elas não conseguiriam dar atenção, que elas sempre dão atenção e são muito legais, onde estavam ali. Por ser aberto e ter toda aquela exposição de som e tal, você não conseguiria conversar. E o meio de café tem mais aquele clima mais aconchegante, aquele clima mais... Chega aqui, vamos conversar, vamos jogar e tal. Ela tem um clima mais... convidativo a ficar de pertinho, não é? Chega aqui dizendo, então, mestre, tudo bem com você? Não é assim, é uma coisa mais faladinha, mais de boa. As pessoas tendem a ficar mais confortáveis dentro do ambiente do meio do café do que, não, só vou pegar minha comida aqui e vou embora. Não é um fast food, entendeu? Acabava que não seria rentável para ambos. Então foi até interessante, não que não estivesse, porque tivesse também, tava excelente. Elas não estariam lá porque não encaixava com a proposta delas. E nem com a do evento. Sim. Que tá tudo mais agitado, era tudo mais luz, era tudo mais... Pai! Cada pulo um flash, sabe, entendeu? É que como eu não fui, eu tô falando por fora, tá? Pelo que você me contou. Eu tô bem nos bastidores, apontando só o que eu acho no geral do evento, dos eventos artes. Nessa edição eu fui. E fazendo perguntas de coisas que você não comentou comigo. Por um exemplo... de coisas que ficaram deslocadas, já dá pra citar o Ilustradoria. Tava com 4 pessoas lá. Só que elas estavam no segundo nível, num bloco adjacente. Do lado do... Pra quem tá com o mapa, tá na parte de baixo do segundo nível. Tudo bem. De um lado tava Microcamp fazendo propaganda. Do outro lado tava uma empresa de computadores que monta computadores pra videogames. E no meio tava a Ilustradoria. Totalmente deslocado de tudo ali. Tudo bem que exista arte pra videogame. Tudo bem que exista ilustração pra videogame. Eu até entendo. Só que ali, o local onde que elas estavam, distorce tudo. De um lado, pessoas oferecendo curso de microcamp. Do outro lado, o povo oferecendo computadores pra rodar jogos. Estavam rodando jogos excelentes. O nível de gráfico é incrível. Só que eles estavam no meio desenhando tal. É tipo... Posso dizer assim, na minha concepção, talvez tivessem avulsos de todo aquele ambiente. Talvez colocasse num outro lugar. Ou também vai saber se não são eles que escolhem, né? A gente não, não vou opinar nisso também. Pode ser que sejam eles que escolheram estar ali justamente mais tranquilo, sabe? Eu colocaria eles perto do RPG, porque a parte do RPG ficou no primeiro nível. Eu vou usar essa referência de níveis. Pra quem tiver com a foto do coisa, do mapa, vai ter uma visualização melhor. O pai de RPG tava no canto direito, inferior do primeiro nível. Eu colocaria a mostradoria próximo deles, porque aí pelo menos teria uma ideia, tipo, não tava deslocado, só que não tava tanto do que de um lado alguém fazendo propaganda de curso de informática e do outro alguém vendendo computador. Sei lá, ficou deslocado, pra mim ficou estranho, sabe? Esse não tem muito a ver com esse, né? Tipo, mesmo que estivessem fazendo coisa sobre videogame ali, falei, meu, ele desfocou, ele dá uma queda tudo ali. E as presenças dos caras são legais, os caras são de boa. Eu não pude conversar com eles, até porque eu tava meio buscando um momento correto pra poder fazer, pra poder conversar com as pessoas dos jogos. E o que mais? Comida já, nós já falamos. Isso dá um ponto legal de talvez mais pra frente só com ilustradoria, que foi o que eu já comentei com você antes. Falar com eles, fazer um podcast sobre eles, ou até um vídeo, quem sabe? Quem sabe a gente não conhece com um vídeo com eles? Pode ser, é uma boa opção. Abrir um leque aí de sugestões legais pro pessoal do Ilustradoria, que são os amores dos meninos, não? São Sim, são pessoas muito legais. Que eu lembro, esses são os pontos de localização que eu acho interessante. Tinha muita gente, cosplayers. Eu não vi tantos cosplayers assim. Se eu vi, foi mais ou menos uns 20 e pouquinho. Até pelo tempo que eu fiquei no evento. Como eu tive que sair mais cedo, eu não consegui ver todas as pessoas, não consegui tirar foto com todas as pessoas. Não vi o João! Oh. Então, não vi o João. Eu não vi o cosplay dele. Mas eu vi as fotos depois no Facebook, tão bem legais. Tava lindo, João. Lindo. Sempre lindo. Eu sou foda, né? Pra que eu vou ficar falando comigo? Tava lindo. Quando ele tava lindo. E, tipo, como você falou cada vez que um youtuber, vamos voltar na parte de atração, quando teve os youtubers, no final tinha uma hora deles conversando com as pessoas, aí tinha a parte de tirar foto, conhecer, a fila foi caótica do mesmo jeito, as filas sempre pegavam e iam chegar na entrada do evento, na entrada todo mundo está chegando, mas próximo da entrada. Foi uma loucura, e você às vezes meio que ficava meio atrapalhado pra se movimentar ali. Só que é só, como eles estavam no primeiro nível fazendo esse meet and greet, então tá tranquilo. E acho que eu posso fechar com isso, eu posso fechar que o Game Arts poderia ser um evento melhor, ele poderia ser mais. Ele foi bom, só que ele poderia ser mais. Poderia talvez ser no nível do Anime Arts, que é mais. Mas se bem também que eles estão começando com a proposta. O Game Arts não tá tão antigo quanto o Anime Arts. Eles já estão velhacos no que eles estão fazendo. Talvez por acharem que o público fosse menor, né? Porque os Game Arts nunca lotam tanto quanto o Anime Arts por experiência do que nós já fomos. Mas, meu, sejam mais. Ampliem mais. Não só isso, é as pequenas sacadas, como a gente falou. É, não ter disponibilizar pagamento, não ter essa comunicação com o público sobre lugar e sobre como colocar as pessoas naquele espaço. Eu acho que eu acredito que alguns desenvolvedores ali podem não ter falado nada, mas ficaram meio tristes com o local onde eles ficaram. Ter um espaço para expor é legal? É, porque muita gente não vai dar oportunidade. Vamos falar a verdade, aqui no Brasil dificilmente você vai dar oportunidade para as pessoas exporem esse tipo de coisa. Isso é um ponto positivo que eu admiro muito na organização do Arts. A variedade, tanto no Game Arts quanto no Anime Arts, é incrível. E tanto a sacada com escolhas de pessoas que vão, quanto no outro mês que a gente foi do Arts, que tinha o pessoal de jogo lá, estava incrível. Essa sacada que eles têm é muito boa, a oportunidade que eles abrem para as pessoas. Continuem, mantenham, aumentem, porque é lindo isso que eles fazem, eu gosto. Porque aqui no Brasil, infelizmente, a oportunidade, como o Fabrício falou, é muito escassa pra tudo. Só que pra ficar bonito de vez, precisaria ser uma coisa mais bem pensada para eles, dar o espaço deles real, dar realmente um espaço de destaque. Porque eles estão tentando fazer um futuro na parte de videogames. Tipo, eles estão trazendo os jogos, apostando naquele jogo pra ver se tem sucesso, vai numa Steam. Muitos deles que eu conversei, eles estão correndo atrás de fazer jogos pra Steam, pra trazer pra PC, pra trazer pra Play 4, pra Xbox, Xbox One 360 e as outras plataformas que existem por aí. Eles estão correndo atrás, então dá um pouco mais de destaque dentro da estrutura do Game Arts. Só isso. Acho que esse detalhe e que o evento não seja em Mordor, porque a volta também foi esquisita, porque quando eu voltei, eu vou colocar a volta, tá tendo o protesto da parte do Lula, tal. E eu, nesse dia, coincidentemente, estava de amarelo. Coincidentemente, estava com uma plaquinha que você, pessoa, pediu pra mim. Isso, eu pedi pro Fabrício comprar uma plaquinha pra mim. Só melhorei a situação, né? As pessoas me viam de amarelo com uma placa na mão e ficavam com o olho torto. Falei, que caramba esse rapaz vai fazer? Olhei, me perdi num ponto ali e voltei. Porque como eu não sou de Sorocaba, eu não conheço todas as ruas e lá. Aí um senhor falou, não, você vai aqui, vai reto toda a vida e chega com seu monte de negra de amarelo que nem você tá, aí você vai. Ai, mãe, agora... Você segue no fluxo que vai. Eu falei, eu lá dentro falei, meu, mano, isso tá louco. Você levando porrada da galera, você tá doido? Pensou se eu tivesse de vermelho. O velho falava, nem vá pra lá. Pega esse caminho aqui, vai pegando as beiradas, que é meio mineirinho, e falava meio assim. Imagina o Fabrício de vermelhinho com a plaquinha na mão. Ai, que dó. Se eu tivesse uma sacada melhor, tinha escrito Viva Dilma, um bagulho assim. Ia ser muito caro. Nossa, eu tava arriscando minha pele ali. Fácil. Aí foi uma quest pra achar a movimentação do povo. Aí quando eu olhei aquela muvuca de gente, eu falei, não, vou pra um lado oposto. Pá! E tinha o povo indo embora também. E tinha um cara gritando muito louco. Não, fora no CG, pera! Ele tava numa loucura, numa frenesi. Ele tava numa cocaína vencida, que tava... Não sei o que... Entendo que os gritos de ódio dele eram muito legais, eram muito... Nossa! E a galera tava apoiando, isso é legal. Mas ele tava numa loucura, numa frenesi... Nossa, linda. Foi a esse ponto que eu cheguei no ônibus. Chegou mais rápido aqui em Itu. E eu consegui voltar à minha vida normal e estar aqui hoje fazendo podcast pra vocês. Fabrício voltou! Mas agora, pra eu fechar o que eu mesmo falei, eu quero fazer meus agradecimentos. Mas eu vou te ajudar uns primeiros. Quer agradecer alguma coisa? Falar alguma coisa? Não, dessa vez eu não vou agradecer a nada, a ninguém. Mentira, vou sim. Eu vou agradecer ao pessoal que perguntou pra mim se eu ia no Arts, que foi o Peterson Potter, o João, algumas outras pessoas, que foram poucas, o Fabrício Barros. Mas amigos meus vieram perguntar se eu ia no Arts e eu queria ter ido. Eu gosto do Arts, eu me divirto lá, eu gosto de ver meus amigos. Espero que tenha sido um bom evento pra vocês, espero que vocês tenham se divertido, espero que o Fabrício tenha se divertido. Agradecer ao Fabrício que trouxe a plaquinha pro bicho distante, a plaquinha vai ser usada bastante. Quase morreu pra isso? É, quase morreu. É isso. João, eu vi suas fotos, você tava lindo, como sempre é lindo, e... Pessoal, estou aqui mas com o Leandro, da Mix Mind Studios, para falar sobre o jogo que eles trouxeram aqui na Game Arts, que é o... SideQuest. Conta um pouco pra gente, Leandro, o que é o SideQuest, por favor. SideQuest é um jogo adventure com batalhas estilo beat'em up, que foi lançado agora dia 15 de fevereiro na Steam, com uma história, né, divertida de um cozinheiro que ele é obrigado a virar herói por um mago lá, ele tem que salvar uma princesa que ele não faz ideia de quem é. Então ele tem que enfrentar todos os desafios do jogo, né? Enfrentar zumbis, goblins, dragões, cavaleiros, pra poder concluir essa missão paralela aí, que ele na verdade tava fazendo uma entrega, né? Que era a missão principal dele. Aí veio o nome, o trocadilho, Side Quest. Ele teve que parar a missão principal dele pra fazer uma paralela. Cara, que genial. Que genial, velho. E diz pra gente, quanto tempo que ele tá sendo desenvolvido? Quais as dificuldades pra você fazer ele? Nossa, nós começamos a desenvolver ele em 2012, agora lançamos agora dia 15 de fevereiro de 2016. Tivemos aí todos esses anos ralando muito, né? Que todos nós, desenvolvedor indie, né? Nós temos nossos trabalhos e nosso tempo livre a gente desenvolve o jogo. Nossa, toda a dificuldade, né, além de se unir, a parte de internet, comunicação melhora muito, mas tem coisas que a gente precisa se reunir para conversar e tal. Isso é bem difícil mesmo, porque nós somos de São Paulo, né? Eu moro na Zona Leste de São Paulo, a maioria mora na Zona Sul, então eu tenho que fazer uma viagem para chegar na Zona Sul. Um deles agora mudou para Sorocaba, então pior ainda. E, nossa, tem toda a questão, né, de impostos que teve para fazer o lançamento. A gente ainda paga impostos, infelizmente estamos pagando bastante impostos. E é isso, estamos aí lutando para aparecer no mundo dos jogos. Pra você, qual o jogo que te inspirou? Fala, meu, esse jogo me fez gostar de jogos, cara. Que fez você estar aqui hoje, por exemplo? Ah, cara, Resident Evil, com certeza. Quando eu joguei o primeiro Resident Evil, eu falei, cara, eu quero fazer as pessoas sentirem essas sensações. Aí foi diversos jogos eu fui jogando. Eu joguei Parasite Eve, que é outro jogo de terror fantástico. Final Fantasy VII. Falei, nossa, cara, como os caras conseguem fazer isso? Eu preciso aprender a fazer isso. Aí eu comecei uma paixão imensa por jogos. E quer mandar um recado pra alguém? Papai, mamãe, Xuxa, pra quem você quiser. Ah, bom, vou mandar aí pra minha família, né? Muito obrigado aí por dar essa força, porque eles me ajudaram na faculdade. Meu pai me deu uma grande força. Teve uma época que eu tava entrando em depressão, porque eu moro na Zona Leste, tava trabalhando na Zona Norte e ia pro extremo sul estudar tecnologia de jogos digitais. Aí meu pai acreditou em mim, e minha mãe também, né? Nossa, minha família foi fantástica. Minha namorada aí também, pela toda a paciência, né? Porque desenvolvedor em dinheiro. Minha namorada me dá muito apoio também. Te amo, Vanessa. E, meu, a minha equipe, cara, Rafael, Eduardo e Eric, vocês são sensacionais. Nós quatro aí estamos enfrentando essa barra aí desde a faculdade, que nós fizemos a faculdade juntos, do Senac lá em São Paulo, desde 2009 aí. E espero continuar aí essa trupe aí, né? Nessas aventuras de desenvolvimento indie por muito tempo. Cara, que da hora. Olha só, que maneiro que é. É isso, assim, pegar, aproveitar e falar, vamos pra frente por causa de uma coisa dessa. É muito bom. Leandro, muito obrigado pela presença. Valeu mesmo. Agradeço a presença de vocês. Dou parabéns pelo jogo, porque eu tô vendo ali. Excelente. Muito obrigado. Sucesso pra vocês todos. Beleza? E é isso. Obrigadão. Obrigado, abraço. Estou aqui com o Lucas, que chegou com o jogo. O nome do jogo é Edgar. Aqui na Game Arts, cara. Lucas, fala um pouco pra gente sobre o jogo. Então, o Edgar, ele é um jogo de plataforma em 2D. Ele conta a história do Edgar e da Eve, ambos são dois alienígenas. Mas o jogo, ele tem... A história dele é aquela sátira do vilão sequestrar a princesa. Então, um dia acontece da Eve ser raptada e você joga como o Edgar pra ir atrás. A diferença do jogo é que, além do personagem ser um ET, você vai ir por ser um universo paralelo, você vai ir por diversos mundos e conquistar diversas habilidades e diversos modos de jogos. Então, é um jogo bem diversificado. E você estava falando pra mim que você desenvolveu ele sozinho. Então, é isso mesmo. No caso do desenvolvimento inteiro, tanto arte, quanto programação, animação, mecânica do jogo, tudo eu fiz sozinho. Tive que aprender lá na raça, mas é porque eu sempre sonhei com trabalhar com jogos mesmo. Então, acho que quando você faz uma coisa com determinação que você gosta, você consegue, você corre atrás. E conta um pouquinho, meu, rapidão assim, quais são as dificuldades que você teve tendo que pegar, puxar sozinho, fazer tudo na raça? Vamos lá. Com certeza, é assim. Eu sempre tive facilidade com desenho, sempre gostei de desenhar. Então, no caso, eu sempre preferia, assim, eu sempre quis trabalhar com o jogo e na parte da arte só. Só que não foi bem assim. Quando eu quis formar uma equipe, ninguém sabia programar, ninguém podia fazer nada. Então, infelizmente, só que eu falei, eu tenho tempo livre, eu estudo só, eu tenho tempo livre, então eu vou aprender a programar. Aprendi em incríveis 3 meses, eu aprendi lá a programar e fazer os básicos de um jogo com tutorial no YouTube mesmo. Não foi nem nada, nenhum curso pago, foi com tutorial no YouTube mesmo. Aprendi, entrei em fóruns pra tirar dúvida do que eu tinha e comecei a desenvolver o meu projeto. E quando eu vi, eu já tinha pego a prática pra fazer quase tudo. É impressionante. Muito da hora. Parabéns. Muito obrigado. Mesmo. E, cara, isso pra mim, pro público também, né? Claro, porque eu tô aqui, o público ouvir a coisa, porque que jogo que inspirou, que inspira você? Eu tô aqui hoje na Game Arts mostrando meu jogo, mas foi por causa desse jogo aqui que eu comecei a fazer alguma coisa. Com certeza foi o Super Meat Boy, que ele é um jogo também de plataforma, também em 2D. E um diferencial do meu jogo que eu esqueci de mencionar é que ele entra na categoria de hardcore, que é quando a dificuldade é além do esperado de qualquer outro jogo. Então o meu jogo ele se diferencia por causa disso, por causa da dificuldade. Então o meu público-alvo, inclusive, é gente que gosta de jogo hardcore, de quem sempre quer se superar, quer mostrar que consegue passar qualquer coisa. Então, aí, realmente, a inspiração do meu jogo foi o Super Meat Boy. Excelente, João. Por favor, pessoas, anotem cada jogo que as pessoas estão falando. Vão lá atrás jogar, porque é bem interessante, são jogos excelentes. Todo mundo tá falando aqui, tá falando jogos excelentes, cara. É, inclusive, eu gostaria só de mencionar, rapidamente, que o jogo, nessa semana passada, ele foi, felizmente, ele foi aprovado na Steam Greenlight. Então ele vai lançar pra Steam o jogo. Então quem puder curtir a página do Facebook, se o nome é Edgar mesmo, daí você vai ver a cabeça do ETzinho. E aí o jogo ele já tem a demonstração lançada, que é de graça. Aí vem 15 fases e 3 mundos, 5 fases de cada. E daí muito em breve o jogo vai estar na Steam, na nuvem e na Soul King. Então o que acontece? Por causa do dólar também, na Steam o jogo vai custar $5. Então para o povo brasileiro ter uma vantagem, na nuvem e na Soul King, que são distribuidoras brasileiras, o jogo vai custar em torno de R$10 e você ainda assim ganha a chave Steam. Então, pra não ferrar o povo por causa da crise, entendeu? A gente deixou um preço específico pra nós brasileiros. Nossa, a atitude é excelente, cara, excelente. Poxa, o tempo, como a gente tá com dinheiro, tá contando dinheiro pra janta, tipo, puta, é excelente essa atitude. A gente sabe como é, né? É difícil, mas a gente precisa aí também que precisa agradar o público, porque não é. Esse é meu primeiro jogo, assim, que eu tô vendendo, comercializando. Então, eu não posso chegar no primeiro jogo confiante, vou meter lá R$50. Eu não sei, mesmo que o povo goste aqui, não é todo mundo que vai ter lá os R$50. Então, acho que R$10 é um preço bom pra um jogo que levou um ano pra ser feito, foi só feito sozinho. E assim, eu acho que é um preço justo pra ambos os lados. Então, assim, pra fechar aqui, você quer mandar um recado pra alguém? Papai, mamãe, Xuxa, pra quem você quiser? Eu agradeço a todo mundo que sempre me apoiou nessa profissão, que realmente é uma coisa assim, mas é um sonho trabalhar com jogos, trabalhar com o que você ama, é um sonho. Mas o problema, como na minha área, por exemplo, é muito difícil você conseguir apoio, é muito difícil você iniciar. Mas uma vez que você consegue iniciar, você bola pra frente, sempre vai ter esse momento ruim. De que você fala, pô, não vai dar certo. Mas você tem que sempre focar que vai dar certo e tentar o seu melhor que você consegue. É excelente. Muito obrigado por sua presença aqui. Valeu mesmo. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade de entrevista. Peterson, eu vi as suas fotos também, estavam lindas, estava incrível. Eu queria ter visto vocês de novo, mas vai ter mais eventos artes e a gente vai se encontrar de novo. É isso, eu acho. Um beijo pros meninos e parabéns pelo desempenho, pros cosplayers que eu não vi, parabéns. Pra evento no geral, parabéns. E tragam outros youtubers pra nós, por favor. Tá muito de boa, né? Parabéns, parabéns mundo, parabéns Dilma, parabéns não. Bolsonaro. Não, Deus, isso aí não. Referente aos manifestos, eu não vou falar nada. Mas é sério mesmo. Tá muito de parabéns. Parabéns, Chaves. Parabéns, Chiquinha. É que assim, o que eu vi do evento, tava que as fotos, poucas fotos que eu vi, que foram do João e do Potter, estavam bonitas. E tinha alguns cosplays que eu vi. Então, parabéns a quem se dedicou a fazer cosplays. E ao resto, eu não fui dessa vez, mas na próxima estarei lá. E espero que o Shiro também vá, porque o Shiro também não foi nesse. Eu fiz cosplay de manifestante. É, então. O bicho se mata da risada agora. Fala aí, família, não consigo. Então é isso. Com essa doida agora dando risada, eu vou fazer meus agradecimentos agora. Eu quero agradecer a todas as pessoas que eu falei. Vocês ouviram, eu fui colocando aos poucos aqui no podcast, fui colocando os áudios. Eu quero agradecer ao Potato Cat, eu quero agradecer ao Void Studio, ao Ethereal Flame Studio. Se eu esqueci alguém, desculpa. Eu quero agradecer ao Load Noise Studio, a Ludo Educativo, ao cara que fez o jogo Edgar, que tá saindo na Steam, achei maneiro. O cara se baseou em Super Meat Boy, cara, é um puta jogaço. Tem o povo do Loop Quest, que eu não lembro o nome, se eu tiver falando merda aqui, por favor, me desculpem. Mas eu quero agradecer a todas as pessoas. Eu devia ter feito uma lista, de ser mais decente, ter feito uma lista com os nomes e agradecer um a um, porque vocês foram muito atenciosos, foram pessoas incríveis, deram informações a rodo pra mim. Muito obrigado mesmo pela atenção, pela dedicação que vocês têm a esse tipo de arte, porque o videogame também é arte. Ele tenta passar uma mensagem, isso é legal. E, cara, que vocês possam ter sucesso, possam continuar nesse mercado que é competitivo e é difícil. Que o evento possa evoluir, que eu agradeço também ao evento, porque se não existisse, não teria feito nada disso. E que uma próxima edição não seja em Mordor, pelo menos seja no Condado, por favor. Seja um lugar mais perto, mais no centro de Sorocaba, pelo amor de Deus. Volta pro ângulo, gente. Ouve o pessoal que pede, volta pro ângulo, por favor. Faz na Praça da Rodoviária, que tá bom pra mim. Eu poder chegar em casa e poder voltar na hora que eu puder, pelo amor de Deus. Eu não tô reclamando da caminhada, foi gostoso, mas poxa. Faltou levar o anel, cara. Ai, caralho. Foi isso. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a vocês que ouviram. Muito obrigado a vocês que não ouviram. Vocês que estão aí. Vocês que não estão aí. Vocês que jogam Barbie do Super Nintendo. Eu joguei, cara. É da hora. Eu adorava Barbie no Super Nintendo, cara. A fase do patins. Depois você ficava enfeitando ela com os turbantes. Com o turbante. O turbante era o melhor pra enfeitar. Adorava. É, tipo, eu tenho que falar a verdade que é um joguinho marromeno, mas toda hora. No meu nível de coisas hoje em dia, tá bom. E pra você que joga, jogue bastante. Você que tem o sonho de desenvolver, desenvolva. Corra atrás. Vá atrás do seu sonho. Independente qual seja. Vamos falar assim? Vá atrás do seu sonho. Acho que é essa a mensagem desse podcast. A maior. Vá atrás dos seus sonhos. Beleza? Então é isso, pessoas. And bye! Tchau, gente! Beijo!